pelo ensino da tua palavra acerca das coisas que virão, acerca do grande dia, quando esses céus se abrirão e a glória do Cordeiro se manifestará, quando o Senhor vier com os teus anjos buscar a tua igreja. Venha falar com a gente mais uma vez, Senhor, porque eu creio que essa palavra é uma palavra de esperança para o nosso espírito. Diante de um mundo tão sem esperança, a tua palavra, o teu evangelho ainda é a única esperança que nós temos. Muito obrigado por essa esperança, pelo privilégio de termos ela em nossas vidas. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Abram lá suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. E podem deixar suas Bíblias abertas. Nós vamos continuar a partir do versículo 29. Nós estivemos vendo semana passada, capítulo 24, desde o versículo 1 até o versículo 28. Ok? Então nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando, que está relacionado à escatologia. Amém? Quantos aí leram os textos que eu enviei? Nossa, quanta gente! 3? 5? 6? Parabéns. Para quem leu. Para quem não leu, o que eu faço? Amaldiçoo? Jogo praga até a quarta geração? Não, se eu excluir, lascou, né? Bom, resumindo até aqui, Fábio, por que está demorando? É isso. Até aqui, o que nós vimos dentro do esquema, de tantos esquemas que a gente falou no primeiro dia, que a gente tratou de escatologia, né? Até aqui, nós vimos então, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 2, a destruição do templo, profetizada por Jesus, que aconteceu no ano 70, no Domini, Jerusalém é destruída, todo o templo é destruído, ok? E dentro disso, Jesus começa então o sermão profético, respondendo às três perguntas dos discípulos. Quais eram as três perguntas? Quando acontecerão estas coisas relacionadas ao templo? A segunda pergunta estava relacionada à sua vinda. E a terceira pergunta é: quando será o fim de todas as coisas? Então, Jesus começa então a responder essas três perguntas, falando o que acontecerá relacionado a estas três coisas, ok? Então, dentro disso, nós vimos lá coisas que aconteceriam antes desse fim, estavam relacionados aos falsos cristos, guerras, fomes, pestes e terremotos, perseguição aos discípulos, falsos profetas, o evangelho será pregado em todo o mundo, ok? Então, essa semana alguém me questionou até essa questão aí, sobre essa questão de pregar o evangelho em todo mundo, né? Mas como é que é esse negócio de pregar o evangelho em todo mundo, se todo dia nasce gente nova, né? As pessoas conseguem ler "o evangelho será pregado em todo mundo", consegue ler "o evangelho será pregado para todo mundo". Você tem uma diferença pregado em todo mundo de pregado para todo mundo? Ou não tem diferença? Tem ou não tem? Existe uma diferença, né? O evangelho será pregado em todo o mundo, mas não necessariamente para todo mundo. Porque senão a gente tinha que ficar no berçário, de todos os berçários desse mundo, planeta, enquanto alguém está evangelizando os adultos, alguém fica evangelizando os bebezinhos ali no berçário, né? Porque toda hora está nascendo gente, e isso que nasce em berçário, sem falar os que nascem no meio do mato, nascem na rua, sei lá onde mais, né? Ok? Então, idiotice detectada. Pergunta burra de crente burro, beleza? Então lá, o evangelho será pregado em todo o mundo. É? Não é uma pergunta burra? É, né? Alguém não concorda que é uma pergunta burra? Só o Lincoln, que é o burro, que não concorda. Né? Ok? Então lá. Tô brincando, o Sunshine mora no meu coração. Tem renovo, final de semana a gente conversa, agora não. Então, o evangelho será pregado em todo o mundo, certo? Jesus, então, fala que depois disso será o fim. E depois, então, a gente começou a falar sobre uma outra parte, em que ele começa, então, a falar sobre esses assuntos interligados, em que ele coloca lá, em Lucas 17, 34, 36, Jesus falou sobre duas coisas que estavam relacionadas à sua vinda, melhor, relacionadas não, mas que estavam, parecia com aquilo. Ele, assim como foi, assim será na vinda do Filho do Homem. Dois eventos, pelo menos, Jesus comparou. Quais eram esses dois eventos? Primeiro deles. Vocês que estudaram, ficam quietinhos. Eu quero perguntar para os ignorantes. Tá. Qual é o primeiro? Colaram na cara dura. Primeiro evento, dilúvio. Jesus compara a sua vinda com o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim será. Ele fala, por quê? Se dava em casamento, tal, festinha, alegria. De repente, quando Noé entra na arca, o juízo vem sobre a terra. Toda a terra é destruída pelas águas do dilúvio. Ok? E uma segunda coisa, um segundo evento, que é comparado à segunda vinda, é com o quê? Sodoma, está escrito ali? Está escrito ali, pior que é verdade. E ainda assim vocês erraram, né? Com Sodoma. Ok? O que acontece em Sodoma? Deus tira Ló de Sodoma. Quando Ló sai de Sodoma, o que acontece? Juízo, fogo, destrói Sodoma e destrói Gomorra. Aí Jesus fala que assim como aconteceu essas coisas, assim será na vinda do Filho do Homem. Aí Jesus, dentro disso, fala que um estará no campo, um será tirado e o outro será deixado. Não é isso? Dois estarão no campo, dois estarão na cama, andando de carro, ouvindo diante do trono, qualquer coisa. Não, esses estão vindo diante do trono, vão ficar os dois, se estiver ouvindo. Primeiro, Deus tem que esses daí tem que ir para o purgatório, receber uma purificação no coração, para depois subir. Ok? Então ele faz essa comparação do juízo final, comparando ao dilúvio e comparando a Sodoma. Ok? O juízo que veio sobre esses dois eventos. E ele fala, assim será também na vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas têm me mandado e-mails perguntando assim, Pipe, então você não crê no arrebatamento? Não é isso. O que nós estamos falando é que é esse arrebatamento que o pré-milenismo tem anunciado, onde milhões de crentes no mundo inteiro vão sumir. Os crentes fervorosos, galera da Gólgota, assim, esses vão subir na primeira. Né? Aí o resto que não for muito crente, que for tipo umas outras igrejas aí ao redor, esses não vão subir. Vão ficar mais uns anos aqui tendo que penar, beleza? E depois Jesus volta e implanta um reino milenar, né, um reino de mil anos, certo? E o que nós estamos falando é que, segundo o relato do Evangelho até aqui, o que nós vimos foi que, chega lá, eita, estou com tosse, até me perdi o que eu ia falar. O arrebatamento, segundo aquilo que Lucas está falando, acontece aonde? Dilúvio, remember? Dilúvio, juízo. Deus tira Noé e traz dilúvio. Ok? Sodoma, Deus tira Ló e traz juízo. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quando será o arrebatamento? Segundo isso. Aí ele começa a falar que um será tirado e outro será deixado. Quando será o arrebatamento? Segundo o que ele falou até agora. Alguém está na dúvida ainda aí? Vou ter que pregar de novo? Fábio, volta lá o primeiro ponto do primeiro sermão do domingo passado. Está lá, ó. Na parousia. Alguém não sabe o que é parousia? Levanta a mão. Parousia é a segunda vinda de Cristo. Esse é um termo teológico que a gente utiliza, ok? Então, toda vez que você ouvir falar parousia, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo, ok? Então, a primeira vinda foi lá, ok? No ano 0, 7 antes de Cristo, não sei, está lá. Então, junto com a parousia, acontece o arrebatamento. Junto com o arrebatamento, acontece o juízo, ok? Aí ali, meu irmão, eternidade, beleza? Até aqui, o que nós vimos foi isso. Até aqui, o que nós vimos foi isso. Daqui para frente, nós veremos se há, em toda a Bíblia, alguma coisa que vai dizer o contrário disso. Beleza? Então, nós vamos continuar lá, a partir do versículo 29, que foi onde nós paramos. Então, Jesus continua dizendo, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando ouvirdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, eu quero ver pelo menos cinco coisas que estão relacionadas a esse texto, e depois nós vamos trabalhar... Desculpa, eu quero ver algumas coisas que estão relacionadas a esse texto, e depois tem um outro ponto que eu quero trabalhar, que está em cima de uma outra parte do texto também. Então, a primeira coisa que Jesus está falando aqui, é que naquele dia o céu escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Se tem um conceito dentro das doutrinas que a gente ouve por aí, de que Deus vai restaurar o universo, de alguma forma, e que a gente vai continuar morando aqui na Terra. Okay? Não existe nenhum fundamento bíblico para essa afirmação. Beleza? O que Deus está dizendo, e depois vocês vão ver mais à frente comigo, que todo o universo será destruído, pelo que a palavra está falando. É meio loucura pensar nisso, né? É meio loucura nós pensarmos acerca disso. Mas depois vocês vão ver comigo também. Eu quero que vocês abram lá em 2 Pedro, capítulo 3, ver o que Pedro fala a respeito disso também. 2 Pedro, opa, já pulei. No capítulo 3, os versos 7 e 10. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e versículo 10. Olha o que Pedro está falando a respeito desse céu que está aí e a respeito dessa terra a qual eu e você habitamos. Para aqueles que pensam que isso daqui vai ser renovado e a gente habitará de alguma forma ainda nesse tipo de existência que está aqui, é por isso que eu começo a concordar com essa teoria científica nova aí sobre os multiversos, né? Tem uma grande teoria aí. Teoria das cordas, os caras estão começando a querer provar que existem outros universos paralelos ao nosso, e portanto o nosso universo é fruto da criação de um outro universo que existe paralelo a isso, entendeu? Eu sei que vocês estão olhando para mim, esse Pipe está ficando pirado, eu estou dizendo só apenas que é aquilo que a ciência está aí querendo demonstrar, porque talvez essa seja uma saída para eles não precisarem de Deus para ser a força motriz, o princípio de todas as coisas. Eles estão tentando sair da parada, criando um multiverso aí. Então é necessário que haja outros universos para que esse aqui exista. Essa é a fuga para que você não tenha como provar que Deus, que o universo veio do nada. O nada não pode criar nada. Alguma coisa sempre existiu. Ou sempre existiu um Deus, o qual criou todas as coisas, ou sempre existiu um universo, de alguma forma. Como até agora as teorias têm apontado que o universo teve um início, só tem um jeito de você fugir disso. Ou você encontra esses multiversos, ou você chega à conclusão que Deus existe. Porque o nada não pode criar nada. O nada pode criar alguma coisa? O nada se autocria? Algo que não existe simplesmente vem à existência? Então, alguém é eterno. E ateus têm uma dificuldade muito grande em entender que existe um Deus eterno. E não tem nenhuma dificuldade em entender que existe um universo que é eterno. Mas a ciência até agora está demonstrando que o universo não é eterno. Que ele veio a existir. Essa tem sido talvez a maior prova ou evidência da existência de Deus e que tem feito muitos cientistas se converterem à fé cristã ou ao ateísmo. Ok? Chega um ponto em que você fala, meu, até onde o universo sempre existiu, estava todo mundo feliz. Agora, quando chegou à conclusão de que o universo teve o início, quem começou isso aqui? E quando você olha para as leis do universo e a forma como ela está funcionando, para onde a gente vai fugir? Então olha só o que Pedro está dizendo no capítulo 7, no versículo 7, desculpa, e o versículo 10. Pedro fala o seguinte: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 11, isso? Não, desculpa, 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Tudo será destruído, não ficará absolutamente nada. É baseado nisso também que alguns afirmam a aniquilação total, de que tudo deixará de existir, inclusive os ímpios. Esse é um assunto polêmico, porque tem gente que acredita que o inferno será a aniquilação total, e alguns acreditam que não, que haverá esse lugar chamado Geena, que é o inferno eterno, onde pessoas ficarão ali sendo atormentadas para toda a eternidade. Aí tem duas escolas, cada uma defendendo o seu lado. Mas o que Pedro está falando é que toda a criação, todo o universo será destruído. Certo? Então, quando você compra um livrinho do Testemunho de Jeová, que tem lá o paraíso aqui na Terra, a gente abraçando o leão, a gente abraçando bichinho e vivendo aqui na Terra, segundo o relato bíblico, a gente não tem uma revelação acerca disso. Certo? A gente não tem uma revelação acerca disso. Lá no, a visão do Apocalipse mostra outros tipos de seres na eternidade, Mostra leão com asas. Pô, vai ser legal voar num leão com asas, se a gente não vai ter asa, Eu sei que a gente vai ter aquelas auréolas, e que a gente vai ficar de branco tocando harpa nas nuvens. Isso eu sei. Para toda a eternidade. Nas nuvens, voando, batendo asinha. Agora, eu sei que a minha auréola vai ser a maior de todas. Mas é por causa da circunferência aqui da cabeça, não porque o galardão é maior. Agora, o que é interessante é que Jesus está falando que na vinda dele acontecerão essas coisas. Fábio tirou dali? Desculpa, estava lá no primeiro esquema lá. Fábio, põe lá o primeiro esquema de novo. Isto. Então nós estamos lá. Arrebatamento. Juízo final. E o juízo final, Jesus está comparando a isso, a destruição total do universo. E Pedro está confirmando isso. Pedro está falando, no dia da vinda, os elementos se desfarão. Tudo será destruído. O que acontecerá antes disso acontecer? Vamos em frente ali. Lá em 2 Pedro 3,7, nós já lemos, né? Desculpa. Uma outra coisa, lá em Mateus 20, voltando para Mateus 24, o que eu acho interessante é essa questão de que, quando afirmam que o arrebatamento aconteceria, aconteceria como, né? Como já falamos domingo passado. Você está andando de carro lá, com teu adesivão gospel lá, dizendo assim, em caso de arrebatamento, esse carro será desgovernado. Ok? Não é isso que está lá no teu adesivão, no teu carro? Olha só o que Jesus está falando aqui. Olha só o que Jesus está falando acerca desse adesivo que você pensa que você vai sumir e as pessoas, oh, cadê o Pipe? Cadê o cabeção? Onde é que foi parar ele? Né? Onde é que está o Pipinho? Pipinho sumiu, né? Puxa vida, esse era santo mesmo, né? Puxa, eu devia ter ouvido ele. Aí, ó, fiquei fumando maconha, me ferrei. Né? Agora lascou. Então lá, olha. Então ele fala que o céu escurecerá, os elementos arderão, se desfarão. Pedro está confirmando isso. Aí Jesus fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e olha o que Jesus fala, e todos os povos da terra se lamentarão. E verão quem? O Filho do Homem, vindo aonde? Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aonde está essa afirmação até agora, essa concordância de que uns verão e outros não? Aonde se fala desse arrebatamento secreto até aqui? Então você vai ver mais ou menos para frente ali, que todo esse arrebatamento secreto é uma força, é uma forjação em cima de um esqueminha de tentar fazer a palavra falar aquilo que ela não está dizendo até aqui. Porque tudo aqui está dentro do mesmo contexto. O mesmo contextinho aqui, ó. Então, além dessa questão da destruição total do universo, a segunda coisa que Jesus está falando aqui é que será visto por todos. Não existe esse esquema de arrebatamento secreto até aqui. Ok? Terceira coisa, relacionada a isso que ele está dizendo, que ele enviará os anjos com grande clangor de trombeta. Aí nós temos todos aqueles textos ali, ó, relacionados a isso, que são textos onde há outras afirmações de que o juízo virá por meio também dos anjos. Além do Senhor Jesus se apresentar, os anjos farão um papel nessa história toda. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ok? Então, destruição do universo, o sinal será visto por todos e há uma manifestação angelical nisso tudo. Ok? Então, se você começar a ver anjo aí no céu, chegou a hora. Beleza? Chegou a hora. Eu espero que nessa hora a gente olhe para o céu e fale realmente, Maranata, e não me ferrei. Amém? Abre teu olho. Que nesse dia todo será manifestado. Tá indo o quê? Tá indo sozinho? Só entendeu agora a piada? Ah, imaginou você picando a mão, se arrebentando, né, Digão? A outra coisa que o texto também está falando lá em 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pergunto novamente, aonde diz aqui do arrebatamento secreto? De repente você está andando na rua, assim, um negócio começa a te levantar e você não sabe o que está acontecendo direito, é um anjo te levantando. Jesus não está falando que todo mundo verá? E ele não está falando que os anjos descerão e levarão os seus escolhidos? E ele não está falando que isso tem tudo a ver com o dilúvio? Quando Deus tira Noé e joga para Noé para dentro de uma arca. Quando Deus tira Ló de Sodoma. Quando Deus envia os seus anjos e tira o seu povo desse planeta. E ele fala que isso está coligado ao universo se desfará. E o juízo de fogo virá. Quero que vocês voltem um pouquinho, lá em Mateus 13. Fábio, você me avisa quando tiver o esquema 2, tá? Acho que é depois disso aqui, né? Porque minha impressora acabou a tinta, lá eu acabei não conseguindo imprimir aqui direito o negócio aqui. Mateus, no capítulo 13, de 24 a 30, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isto. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Quando a gente olha para a parábola do joio, fica meio uma coisa assim, sem, né? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que é interessante aqui, que isso daqui a gente não precisa de ninguém explicar isso para nós, a não ser a própria palavra, que já vai explicar lá a partir do versículo 36. Vamos lá? Versículo 36, Jesus então vai explicar a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e todos que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro, Jesus fala que a ceifa é o fim do mundo, é o fim de todas as coisas. A segunda coisa que Jesus fala é que os ceifeiros são quem? Os anjos. Ok? A terceira coisa que ele fala é que o joio será lançado no fogo. A quarta coisa que ele fala é que os anjos são enviados pelo Filho do Homem, ou seja, por Jesus Cristo. E a quinta coisa, eles colherão os pecadores e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém? O que ele está dizendo aí? O que acontecerá nesse dia, quando o Filho do Homem aparecer? Ele está mais uma vez falando sobre uma coisa só. O que os anjos falaram? Ali não dizia um pouquinho antes, ali em Mateus 24, que Jesus, quando enviaria os anjos separariam os escolhidos e os levariam com ele? E aqui Jesus não está falando de novo de anjo, da mesma questão que ele, que alguns anjos colherão o trigo e alguns anjos colherão o joio e farão o que com o joio? Lançá-los-ão no fogo. Há dois juízos aqui ou um juízo só? Alguém tem dúvida aí? Mostra o esqueminha lá, Fábio. Então agora nós temos lá, ó, na parte final, a parousia. Alguém já esqueceu o que é parousia? Não, né? Então nós temos lá o arrebatamento, que é o que na verdade o arrebatamento? São os anjos que levam os justos para a eternidade. E no mesmo instante, nós temos os anjos que lançam os ímpios no Geena, comparando isso ao dilúvio e a Sodoma. Uma única coisa acontecendo ali. A vida inteira a gente aprende uma outra coisa, não é verdade? Eu já vi gente batendo no peito. Esses dias um cara andou falando aí no peito. Ele estudou tudo sobre escatologia. Não é uma pessoa que dá gólgota, não. Estudou sobre, tudo sobre escatologia. E veio com essa conversa de pré-milenios para cima de mim. Onde está o fundamento disso até agora? Depois Jesus vai falar sobre a parábola da figueira. Eu quero pular essa parte, porque essa parte aí não é o que está em questão agora. Depois ele vai falar novamente, a partir do capítulo 24, 36 a 44. Ele vai falar novamente que será como nos dias de Noé, a sua vinda. Depois ele fala novamente sobre essa questão de um será levado e outro deixado, concordando com aquilo que Lucas também fala. E no outro contexto, Lucas está também ligando não somente a questão do dilúvio, mas também a questão de Ló. Uma outra questão que Jesus fala ali no capítulo 24 é que a vinda dele será de surpresa. Não haverá momento em que Jesus vai mandar um recadinho gospel para todo mundo. Galera, Jesus vai voltar daqui meia hora. Entendeu? Que nem esses outdoors que estavam aí o ano passado. Eu não sei como é que as pessoas são tão cínicas, burras, ignorantes em dar crédito para esse tipo de coisa. Entendeu? Não é verdade? Vocês não acham que a Santa Inquisição tinha que voltar ativa? Que ela é um benefício para a igreja? Por mais que, olha, o Fábio adorou. Senti sangue na boca do indivíduo ali. Depois, Jesus vai falar sobre a parábola dos dois servos. E ele fala lá dentro dessa parábola que os servos maus experimentarão o choro e o ranger de dentes, assim como os servos bons serão levados. Depois ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Mais uma vez, uma exortação à vigilância. Cuidado, se liga, deixe sempre suas lâmpadas acesas, com óleo. Cuidem, fiquem espertos, porque será de uma hora para outra. Não haverá tempo de pensar: ai, Deus, eu não fiz nada, agora eu quero fazer. Já era. Acabou, não vai existir esse tempinho de 7 anos em que uns serão levados. Ah, Deus, o Senhor levou o Pipo, mas agora eu tenho mais 7 anos para me arrepender e dar um jeito na minha vida. Não tem mais conversa. Será como um ladrão, virá, trará juízo, é naquele instante. E às vezes eu penso que essa doutrina pré-milenista, ela pode cooperar para um tipo de cristianismo em que a pessoa vai empurrando de qualquer jeito, levando a vida de qualquer jeito, até o dia do arrebatamento, e depois ela tem uma segunda chance. Entende? Não há segunda chances aqui, não. Uma coisa mais absurda que eu vi na minha vida de um pré-milenista foi quando ele me disse o seguinte: que o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, será tirado na terra. E aí quem terá que pregar o evangelho são os judeus. E os judeus terão que morrer por causa do evangelho, terão que pregar o evangelho. Eu vou fazer uma pergunta assim, bem crente mesmo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem convence o mundo do pecado? Quem que é? É o Pipe? É o Inri? Estou me comparando bem, né? Estou rebaixando a minha pessoa hoje à noite aqui. Hein? É o Ozzy? Quem que convence do pecado, gente? Quem convence do pecado? Quem? O Espírito Santo. Se você tira o Espírito Santo da terra, o que sobra? Que lábia que um judeu vai ter para convencer alguém de alguma coisa? Se o Espírito Santo for tirado da terra. Se o Espírito Santo for tirado da terra, esses crentes frios que ficaram lascou o resto. Porque esses caras não conseguiram ser fiel com a presença do Espírito Santo, imagine sem ele. Se com o Espírito Santo na minha vida, a minha caminhada é difícil, imagine sem ele. Como é que um cara me dá uma dessa? Como é que um pastor me fala uma dessa? Em nome de Jesus. Aonde essa criatura aprendeu teologia? Tire o Espírito Santo da terra para ver o que sobra. Já tirou a igreja. O negócio que já é preto, feito do jeito que é. Sem nenhuma conotação racista, aí, pelo amor de Deus. Tá ok? O negócio aqui já é feia. O troço já é feio do jeito que é. Com o Espírito Santo aqui. Com os santos vivendo aqui. Aí tira o Espírito Santo, tira o que presta. E aí os judeus vão querer convencer baseado no quê? Na circuncisão? Ou se converte ou vai para a faca. Sobra o quê? Depois ele fala sobre a parábola dos talentos. Dentro do mesmo sermão, do mesmo contexto, ele está falando isso. Fala que a alguns será dado talentos. Servos, uns terão mais que outros. Alguns pegarão esses talentos e enterrarão, colocarão na terra lá. Deus, eu tinha medo de você. Eu peguei meu talento e enterrei. Não fiz nada com ele. Outros pegaram esse talento e multiplicaram. Deus deu um talento, ele transformou aquilo em dois, em quatro, em oito. E foi multiplicando. Até quando o Senhor da obra chegou para prestar contas, ele tinha algo para apresentar e outro não tinha nada para apresentar. E o relato fala que aqueles que foram fiéis serão recebidos. E os infiéis serão lançados nas trevas exteriores, no ranger de dentes, no fogo, no juízo. Essa história de que Jesus vai arrebatar os que foram fiéis e aquele que é o infiel, que enterrou o seu talento, terá mais 7 anos de chance. Cuidado com esse tipo de ensino, gente. A hora de eu e vocês sermos fiéis é agora. É agora. Porque segundo a palavra, daqui meia hora esses céus podem se abrir. E o juízo vem agora. Será agora. Por isso é hora de eu e você buscarmos santificação, buscarmos temor de Deus no nosso coração, na nossa vida. Porque uma hora esses céus vão se abrir. Eu sei que a salvação é pela graça, mas é uma graça que leva a minha vida e a tua vida, uma vida de seriedade na presença de um Deus que é santo. Que é santo, que está procurando noivas que estão sempre preparadas para a noite. Porque um dia o noivo virá. O noivo virá. Esses céus se abrirão. Eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Deus me livre um anjo pegar um carro do meu lado e me deixar. Eu me agarro nesse anjo pelo pescoço, assim. Nessas horas, todas as nossas perguntas não servirão para nada. Todas as nossas crisezinhas existenciais não servirão para bulufas, para nada. Todas as nossas desculpas de não servir a Deus não servirão para nada. Alguns naquele dia, pô, Senhor, eu achei que você ia demorar um pouquinho mais. Mas eu sei que eu tenho uma segunda chance. Tenho mais 7 anos para rever minha vida. E aí quando ele vê o fogo pegando na bunda dele, será tarde demais. Porque muita gente aposta que no dia que Noé entrou naquela arca, quando Noé ficou profetizando contra aquela terra, dizendo, se arrependam, porque Deus trará juízo. Deus trará juízo sobre a terra. Deus trará juízo sobre a terra. Eu fico imaginando o desespero de todas aquelas pessoas que estavam ali quando, de repente, o que Noé falou era verdadeiro. Sabe, as pessoas riem da segunda vinda. Tem comunidades no Orkut, de novo eu com Orkut, aqui só eu com Orkut. Só tem eu de membro dessa comunidade. Brincando, não faço parte dela. Diz assim, Jesus apanhou pouco. Jesus deveria ter apanhado mais, alguma coisa assim, né? Ateus têm rido da nossa esperança. O mundo tem rido da nossa esperança. Cristãos têm rido. Gente que está aí, sabe do jeito que estão aí, rido dessa esperança. Muitos de nós temos perdido a esperança desse grande dia. Essa palavra é uma palavra de esperança. Não é uma palavra para gerar em você medo de ir para o inferno. É uma palavra de esperança. Se está gerando medo de ir para o inferno, é porque tem uma coisa errada. Significa que eu estou devendo no cartório. E que é a hora de eu consertar a minha vida. Eu não estou dando nenhuma palavra profética no sentido de que Deus está nos fazendo estudar escatologia, porque de repente ele está preparando a igreja aqui. E o resto que se lasque. Não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez seja a hora de Deus restaurar temor no nosso coração. Seriedade para com o evangelho. Para com as coisas dele. Acho que é o esquema agora, né, Fábio? Mostra pra mim lá, Fábio. É esse aí? Esse já não foi? Não? Ô, Fábio, acho que você salvou duas vezes o mesmo. É esse mesmo? Ah, tá, desculpa. É, o Fábio me viu um detalhe ali, ó. Que até então só tinha parousia lá em cima, né? Agora nós temos lá, a parousia será de surpresa. Não será anunciada. Um dos sinais que a gente pode parar e prestar muita atenção para mim, que é um dos mais evidentes de todos esses que estão ali, porque desde o primeiro século até hoje, falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição, falsos profetas, isso tudo aí sempre existiu. Agora, há algo acontecendo na nossa geração. E que eu e você temos que estar atentos. Que é a última coisa ali. Ó. O evangelho será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. Não para todo mundo. Mas em todo o mundo. O evangelho será pregado. Mais do que nunca. Nós estamos muito perto disso. Mais do que nunca. Mais do que nunca na história da fé cristã. Nós nunca estivemos tão perto desse dia. O evangelho tem sido pregado em todo o mundo. Alguns lugares ainda não foram alcançados, mas muitos lugares estão sendo alcançados. Estejam atentos, meus irmãos. Caminhem junto comigo nessa esperança de que um dia esse céu se abrirá e nós teremos que prestar contas de nossa vida. Amém? Amém? Eu não sei se eu vou ficar assim muito tempo aqui ainda falando sobre escatologia, porque é muita coisa para ser falado assim, mas basicamente ficará girando em torno disso. Em torno disso, ok? Então assim, provavelmente domingo que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso, e depois eu vou rever mesmo se a gente vai ficar assim falando muito tempo sobre isso. Tá certo? Porque depois eu mando para vocês todo o material, os textos que vocês jamais lerão na vida de vocês, mas é o que eu tenho esperança, que um dia Deus converta o coração de vocês e vocês leiam. Meu propósito é transformar isso daqui e divulgar isso aqui na internet para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. E de alguma forma, não quero desmerecer quem creia ou não creia no modelo pré-milenista, mas outras pessoas precisam conhecer esse modelo e verificar por si mesmo. Amém? Ok? Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você pensasse um pouco agora de como você tem vivido sua vida. Se Jesus voltasse nesse instante, como seria? Deus está nos chamando para um novo tempo de santificação, toda essa igreja, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Senhor Jesus, eu quero colocar cada um que está aqui nessa noite. Quero colocar cada um em tuas mãos, Senhor. E pedir mesmo, Senhor, graça e misericórdia para com cada um que está aqui, Senhor. Talvez haja no nosso meio, nessa noite, Senhor, muitos joios. Talvez eu seja um deles. Tua palavra fala que somente os teus anjos saberão discernir. Que esse não é o papel da igreja, separar. Sabemos que até o fim, Senhor, o joio estará no meio do trigo. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Para que nenhum de nós sejamos, Pai, o joio que será queimado, Senhor. O joio que será deixado. A noiva ficará do lado de fora, Senhor, dos portões da eternidade, Senhor. Que a gente não seja, Senhor, aqueles que receberão o juízo na tua vinda, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida de todos nós, e nos ensine a viver uma vida de santificação, Senhor. De temor e tremor na tua presença, Senhor. Mais do que nunca, Senhor, essa geração precisa se santificar, Senhor Jesus. Viver uma vida santa na tua presença, Senhor. Sabemos que o pecado está aí ao nosso redor, Pai. Como um leão para nos matar, nos roubar, nos destruir. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Santifica a todos nós para este grande dia, o qual não sabemos quando. E apressa, Senhor Jesus. Apressa os teus passos. Dê graça, Senhor, para que o teu evangelho seja pregado, Senhor, em todos os cantos desse planeta, Senhor. Para que o fim de todas as coisas chegue, Senhor. E finalmente, Senhor, as bodas do Cordeiro sejam uma realidade para todos nós. Quando o Senhor enxugará de todos nós, toda lágrima, quando toda dor cessará, Senhor. É nessa esperança, Senhor, que nós caminhamos, crendo até o fim. Conforme a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fique em pé. Dá um abraço ao seu irmão aí. Abençoe a vida dele. Tem cantina lá atrás, galera. Tem salgado, tem sorvete. Em nome de Jesus.